la bestia a punto di fare quali di tu fare quando vai di tu nasci nasci nasci nasci nasci nasci se avevo tempo io poi io poi io poi io poi esses porra acreditam que é sorte, não tem mas nem fode o que mostra o melhor. Eles fingem que tem e me mostram pior. Percebi agora eu não posso ter dó. Os problemas que vêm eu resolvo de cor. Sou quem eu sou, João Pessoa, não é só território. Olhe pro interno, pente, se me enxerga, se treme. Como teme os pe. Quer pagar pra mim, representa aqui. É pelas vezes que eu vim pra investir. Vou pagar pra ver. Mas o problema é agora, eu vou resolver. Se eu dei ideia, área abraça, meu produto é do bom. Não pelo charme, mas estalho, verdadeiro bom som. Se eu vim pro ringue, eu vim pra rua. Se é no rap ou na cintura, é só um teste. Agora sim. Na minha área é motivo pra rajada. Tamo na pista e tem terror no vento. Cobrança, chegança, só resta acender a fé. Essa é sempre será a rotina de onde eu gosto. Na minha área é motivo pra rajada. Tamo na pista e tem terror no vento. Cobrança, chegança, só resta acender a fé. Essa é sempre será a rotina de onde eu gosto. Pra ser daquela sente bem, tá ligado. Liga a área que eu venci no som. Aliado, dá ideia pra eles curtir o som. Tá no rádio, queima a seda que ela sente bem, tá ligado. Vidro fumê chama a atenção dos pe. Que vagabundo não treme de ferro e sirene. E é pelos dados minha sorte. Porque com puta não é bop. É papo grana, manha, carro escuro, esporte. Quem joga velho, batidos que cabueta. Vacila pra fazer pose de blazer. Não, só trampando pros tiros que vem da boca. Nós é outro e meus compassa analisa. Disca 190 que vai ter sangue na pista. Liga a área pra eles curtir o som. Tá no rádio, fala estranho pra eles não sacar. Meu recado diz pra eles que a gente é foda no som. No 5-5 na orla, Prada Costa Cida. Paraíba, oxe, é só testar vai para pa, pa, Paraíba, oxe, é só testar vai pa, pa, pa, Paraíba, oxe, é só testar vai para pa, pa, Paraíba, oxe, é só testar vagabundo. Eu sei quem comanda, eu não jogo pra perder. Se o gueto chama, tem talento na rua. A rua tem artigo pra fama, e os progresso de origem tona. Jogo é a velha e só vence o melhor. Cordão de prata e o brilho do sol. Se eu fiz pela área que quase não para. Investir no meu bairro que os tira trabalha. Foi no rap ou foi na rua? Vim pra te enfrentar se foi no rap ou foi na rua. Eu não vou parar, faz o teste e relaxa nesse hit que faz. Pros irmãos de exposição nesse momento não falta. Quer me ver perder, relaxa. Não vai me ver perder que eu não relaxo. Se o cliente tá lotado, ei. O som se eu fechei foi fato. Comparando a ideia, eu que comando o pedaço.